Mantenha a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva pela direita, perfil de subida é Leda, após direto Motiva. Controle, frequência 120.8, autor 118.95, código transponder 5177. Papa Romeu, Mike X-Ray. Papa Romeu, Mike Yankee, X-Ray. Solicito autorização de reboque da posição remota do pátio 1, número 13, para o pátio 1, gate número 4. Remota 13 com gate 4 autorizado, chama o termo, Papa Romeu, Mike Yankee, X-Ray. Sim, iniciarei o reboque na sequência e informarei o teste. Salvador, muito bom dia, tá 3125, com informação Kilo, autorização para a Galeão 360. 649, desça para 2000 pés, o ajuste no 017, autorizada final ILS, reporte estabilizado. 2, Papa Romeu, Alfa, X-Ray, Tango. Autorização de reboque do Pátio 3 para o Pátio 1, posição 1. Pátio 1, portão 01. Positivo, gate 1. Gente, aguarde a passagem do ambulância companhia Caldas, será autorizado na sequência do reboque até o portão 01. Tá ok, tô na base. 9, correção, tá 3125, ponto para a cota. Afirmativo, ponto cota. Autorizado, Salvador Galeão, nível de voo 360, 360, rota via posição Irume, upper novembro 857, moço restante conforme rota do plano. Decolando pistão no zero, mantenha a reta de decolagem até cruzar 2.000 pés ou 3 milhas. Após curva pela direita, perfil de subida da El Leda, após Leda direto Irume, onde intercepta a rota do plano de voo. Controle em frequência 120, decimal 8. Torre 1 no 8, decimal 9, 5, transponder 5, 1, 7, 6. Do 360 para Galeão, via Irume, up November 8, 5, 7, Moço, e depois conforme rota. Decolada 1 no 0, na proa, permanece até 2.000 pés ou 3 milhas, curva para a direita, na saída da El Leda, após Leda Irume. 1, 2, 0, decimal 8. É o controle 118.95, a torre 5176 no transporte, tá 3125. 5176, correto planejamento. Chame o ponto pushback, tá vendo? Chamará. Saulo Salvador, bom dia. Azul Papa Romeu, Alfa X-Ray Tango. Alfa X-Ray Tango. Positivo, autorização de rebote do bate 3 para o bate 1 na posição 1. Do PAT 3 para o PAT 1, qual a posição no PAT 1? Posição 1. Posição 1? Positivo, posição 1. Gente, então azul, Alfa X-Ray Tango, do PAT 3 para o PAT 1, autorizado a iniciar o reboque, chame para ingressar no PAT 1. Ok, chamarei para ingressar no PAT 1. Obrigado, bom dia. O TAN. Sim, é Mike, X-Ray Tango. Outro truck chamou pro reboque, é o Mike Alfa Serra, confio. Localizador, o Gono 649. 649, chame a torre, 1895. Torre Salvador, 1895, Gono 649. Torre Salvador, Bantia, Gono 649, estabilizado e X-Ray, e seu nome já. Gono 649, vento calmo, livre pouso, pistão zero. Autorizado, pouso, pistão zero, Gono 649. Siga para a sala. 9421-3204. É o voo 9421, né? Chamou? Afirma. Informação será a Lima, apenas o altímetro modificou para 2017 para 2018. Congonhas, 380, já autorizado, ponto 4. Afirma. Autorizado, voo 9421, Salvador, São Paulo, Congonhas, nível 380. Aerovirup Azulu 1-0, aponta pro Bávio, restante conforme rota do plano de voo. Decolando pista 1-0, mantenha reta até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas. Após curva direita, perfil subido da El, Leda, Motiva. Controle 120.8, turno 8.95, transponder 5405. 380, Barcoinhas, Dael Leto Monte, Zalão 210, Compadre, 2016, Plano, 208, Controle, Onda 5405. Correto, 5405, chame pronto para o Spectre também. Chamou, tá aberto. Falou, Salvador, eu azul Alfa Tritano, aguardando no ponto de espera do Parque 3 para ingressar até o Parque 1, posição 01. Realizado, parte 1 no portão 01, chama o tema, azul, alfa, aceita. Ok, ingressando até o parte 1 na posição 1, formarei o término do rebote. Obrigado, bom dia. Alô, Solo. Direita 209, ponto Solo, bom dia, 49. Ponto da barra, ponte 9, Quitaçu e ponte 9. Gente, então inicialmente, Enrimar, Ponte Nova. Ok, então Enrimar, Salvador, sobrevoo de Ponte Nova, depois sobrevoo em coordenação junto ao controle 1208, turbo para decolar 1895, acione 0137, tanque de abalo. Da Enrimar, decola, inicialmente comprou a Oeste, evitando a final da pista 1-0, coordenação 14. Salvador, bom dia, agora é 49, taxa Alfa. 649, taxa autorizado via Alfa, pode antes da taxa Juliette, que possam previsto ao 5. Taxa autorizado Alfa, reportarão para o Juliette, base 05, agora 449. Dando de abraço, cotejamento correto para acionamento e decolagem, a partir da imagem, chamei 2198-95, ajuste de altímetro 018-28, dando de abraço. Salvador, Papo Romeu, mais diante, Exo Reis, informando o término de rebote, foguete número 4. Gente, frequência livre, bom dia. Graças, bom dia. Rodação 3, Zono, 25 para posicionamento na posição 7. Gente, tá 3125, portão 7, autorizado para o chefe de acionamento, chama para o táxi. Livre chamar para o táxi, são 3125. Azul 5003, a sua direita estacionará um Embraer da companhia, sendo rebocada, após o estacionamento. Está livre para o chefe de acionamento, chama o táxi. Voo 649, esquerda, direto, portão 5, autorizado ingresso, parte 1. Autorizado ingresso, parte 1 para o 05, voo 649. Solo Salvador, Alfa X Oitango. Azul Alfa X Oitango. Bom dia, o Alfa X Oitango. Informando foi finalizado o reboque aqui na posição 1. Bom dia, obrigado. Um grande abraço a você. Ok, sim, de fora do solo, o vento de Salvador é calmo. Um grande abraço. Salvador, no curso 759. Aqui em frente, decola, comprou a whisky, o vento é calmo, já fora do sol, o vento? Eu tenho que entrar direto com ela. Ok, para a Ponte Nova direto, está autorizada, bro, chama o controle informando na frequência 208, grande abraço. Papa, Roberto, família Bravo. Fala, família Bravo, bom dia pra você. Decolada em marcha, autorizado prosseguir direto para Fonte Nova. Sobrevoa na Fonte Nova. Está autorizado, escuta permanente, família Bravo. A tua permanente, Tango, Índia Brava. Azul 5003 para o Sainz, está com 119 a bordo, 3 horas e 50, Amperra Daniel. 1-9-350, Galeão, táxi autorizado à direita via Índia, ponte esperando 0, chame torre 1-8-9-5, ajuste altímetro no 0-1-8-2-18, azul 5003, boa viagem. Direita à Índia, ponte esperando 0, chame torre 1-8-9-5-2-18-0-0-3. E mais ou menos em 14 minutos eu vou ter a nave estacionando nesse setor. Afirmo, tá? Da senhora permanente, então eu vou chegar mais ou menos com os 2.000 pés. Porque eu vou precisar de 2 até 500. Torre Salvador, bom dia, azul 5003, próximo ponto espera da 10, pronto. Azul 5003, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, vento calmo. Cliente, autorizado, alinhar e decolar, pista 10, 5003. Tango, Juliette, Charlie, Zulu, bom dia, plano de identificação, autorizada, chegada à mão, repasse de ideias de tudo. Bom dia, é Charlie, Zulu, desça até o nível 050. Eu tava mantendo 120 ou 115? Ok, foi passado para você porque eu tava mantendo 120. Então, se eu prossegue em condições usuais, ajuste os seus corredores, desce até 1.500 pés, o ajuste em Salvador 1018. Pode mandar aqui para seguir aqui na prova de amanhã, por enquanto. Autorizado. Mantenha a reta sequada, está cruzando 2.000 pés a terceira milha, após curva à direita. Perfil subida Sahel, Leda, Motiva. Controle 120, décimo 8, transponder 54 no meio. O voo 1759, está autorizado para Guarulhos, nível 300, já apresentou 0 DAD na posse de na rota do plano. Volta 0, posicionar para até Brasil, a terceira milha. Curva direita, Sahel, Leda, Motiva. Controle 208, acionando 54 no meio. Quadro no meio, correto, portão 9, chame pronto, os backs também. Camarada pronto. Azul 5003, é colo 20, controle 208. 208, magia. Controle Salvador, bom dia, Azul 5003. Azul 5003, bom dia, contato radar, para o nível 320, após 2000, vou em Leda. Para o 320, após 2000, para onde Leda, o Azul 5003. Guarda-se da 3-1-2-5, estamos com 1-3-8, 4 horas de autonomia, alterando o caminho. 3-8, 4 horas, alternando, é? Campinas. Campinas, copiado, táxi à esquerda, via Pátio e Índia. Ponte 0-1-0, mantém a posição, chama em torno de frequência 1-1-8-6-1-9-5, ajuste no 0-1-8, boa viagem na 3-1-2-5. Via Pátio, Índia, ponte 0-1-0, ponte 5 horas, chama 3-2-9-5. Tá na vertical da fonte 9, vamos aqui, ó, uns 4 minutos na vertical. Sim, sim. O 1755 está na escuta? Alô, Salvador, bom dia, dona Sérgio, informação, quilo. Bono 755, acione a identificação, autorizada a chegada bom, fila-se para 4.010, o ajuste no 098. 4.010, tá bom, quanto fila contato com a frente? Salvador, bom dia, altura 3125, ponto de entrada 0 pronto. Altura 3125 autorizado, alinhar e decolar pistão 0, vento calmo. Alinhar e decola, pistão 3125. Azul 5003, caminho Centro Recife, em 1251. Centro Recife, 1251, bom dia. Tá pronto pro chegar aqui, né? Afirmo, agora mesmo. Dois anos, chame aqui. Bom dia, contato radar na decolagem. Tudo mantém a nível de voo 360 via subida da El. No perfil da El, ao 360, 3125. Juliette Charles Zulu. Prossiga. O senhor consegue atingir o 1500 pés antes de passar a ilha de Caparica, Fone? Vou tentar. Não, se não tiver, eu vou pedir então que o senhor inicie, espera com curva pela direita, descendo em órbita até o 1500 pés, ok? Bono 755, esse mantém a 2000 pés, foi na proa de Duna, autorizado o sinal do ILS X-ray para a pista no zero, reporte localizador. Senhor de Duna, reporte estabilidade, boa tarde. Tamo de Abravo. Tamo de Abravo, senhor, tá na região da Continua, uma série de 500 pés. Gente. 4 horas e meia. Minas, 4 horas e meia, PB1, 44. Matei. Ponto de Salvador, ou Santo de Abraço? Capitais em escuta permanente, também de Abraço. Ponto permanente, Bravo. Ponto de Salvador, voo 94, 94, informação Lima. Voa 4-4, sem identificação, desse mantém nível de voo 050, via chegada a Maribo. Via 24-050, desce via Maribo, 94-4. Gol 921, 0-0-0. Gol 921, autorizado aliás, decolar, pista no zero, vento calmo. Ali decola, 921. Descida um Boeing 738 da Gol, mantenha a separação visual com o mesmo, prossiga na proa da rotatória. Da informação Lima, solicita autorização de tráfego. Chegou no 649, ponto seguro, já aprovado 360, ponto cópia. Pronto para cópia, o gol no 649. Salvador, ponto seguro, nível autorizado 360. Decolando pista no zero, mantenha a reta, decolagem até cruzar 2000 pés, ou terceira milha. Após curva pela direita, cumpre o perfil subida da Euleda, após venda direto, ponto seguro. Controle 120, decimal 8, acione e transponda 5420. Confirme o código transponder. 5420, 5420. Autorizado Porto Seguro, nível de voo 360. Decola da pista 1-0, mantém o eixo até 2000 pés ou 3 milhas náuticas. Podem então curvar à direita no perfil da saída da Euleda, direto Porto Seguro. Controle 120, decimal 8, a transponder 5420. Então, 5, chame quanto para o espectronômetro. Chamará o Gono 149. Para o CAC, 759, temos 75 a boa, ok? No Belém, 4 horas e 3. Qual a autonomia? 4 horas e 3 minutos de autonomia. Dado, continue a aproximação. O vento é calmo, autorizado pouso, pistola 0, Gono 775. É o 9755, confirmado, está alterado o pouso ao 90, agora 7755. O 9421, decola aos 34, chama o controle 120, 18. 308, obrigado, bom domingo. Controle, muito bom dia, Gol 9421, passando 1000 pés, perfil da EL. Gol 9421, contato radar na decolagem, tu mantém a nível de voo 380, saída da EL. Sente a sessão 380, perfil da EL, Gol no 4121. Tá 3125. Centro Recife, 125, décima 1, alterna 133, décima 95, bom voo. Bom dia, bom domingo. Excelente. Ah, já vou. Salvador, muito bom dia, o Gol Eco Alfa. Alfa Serra, é o Airbus da Tana remota do Pátio 1, prossiga. Positivo, solicito autorização de reboque da posição remota do Pátio 1, número 12, para o Pátio 1, este número 9. Estava no aeroporto, vai comprando o farol da marcha. Autorizado alinhar e manter a pista no zero. Além mantém 0759. Sorri Salvador, muito bom dia, esse é o Papatango Juliette, Charles Zulu. Charles Zulu, final do ano 7, repórter Zulu. Zulu. Eco Alfa, se escuta, solo. Número 755 no solo aos 37, taxa direita 121 no solo. Taxa principal, posição meia dúzia. Gente, o Golf Eco Alfa aguarde o reboque da remota para a porta meia dúzia. No seu aguardo. Solo Salvador, muito bom dia, no 42704, posição 1, tem informação Lima, autorização 350, registro. Solo, Guanabara, 755, bom dia. 755, táxi autorizado via Alfa, reporte Santa Juliette. Alfa, Juliette. Azul 2704, Recife 350, Lima em curso, 1018, aguarde Gota. Guardando Gota, Azul 2704. Juliette, próxima esquerda, portão 2, autorizado o táxi. Portão 2, agora táxi. Correção, azul 2704, na escuta para a cópia. Prossiga, senhor. Salvador, Recife, nível autorizado 350, aerovia Pesuru 17, decolando pista no zero, mantenha a reta decolagem até cruzar 2 mil pés ou 3 milhas, após curva esquerda. Outro perfil subida Buca, Jambo, transição Caju. Controle 120, décima 8, transfone 5417. Bolo 759, decola os 39, controle 208. 208, bolo 759. Ilhas ou 2010, após curva esquerda na saída Buca, transição Jambo. Alfred Luthor 197-497, controle após 1208-2704. Subi de Puca, após Puca até Jamo e Jamo, transição Caju. Puca, Jamo, transição Caju. Correção, então Puca, Jamo, transição Caju. 2704. Agora sim, consentimento correto, portal 01 no Champão, 2704. Camará. Vai cruzar 66, Hugo, 9414. 9414, desça via Mária, 2000 pés, ajuste no 018. Autorizada final do ILS X-Ray para a pista 10. Reporte no curso do localizador. Ok, 9018, reportaremos localizador, Gol 9414. Charles Zulu, seu solo aos 4 1, frequência de libertação. Roma 421, chama centro de equipe, 125, décima 1, no bom voo. Pneu, chama centro 1251, obrigado, bom dia. Yeah. O 9414, informa o tráfego, menos informação para 3 milhas, sua posição 12 horas, está mantendo 710, não interfere na aproximação. Solo Salvador, eu vou no 649 e no 05 solicito autorização para pushback acionamento. Autorizado no 05, chame para o táxi. Autorizado, chamar para táxi, eu vou no 649. Gol, Golf, Eco, Alfa, na escuta? Positivo, Golf, Eco, Alfa, na escuta. Autorizado iniciar o reboque para o portão 06, autorizado. Positivo, senhor, obrigado. Solo Salvador, Mike Alfa, Sierra, no teste de reboque, na escuta, na escuta. Gente. Graça, professor. ILS Gol 9414. 9414, complete a aproximação, chame a torre em 11895. 1275. Salvador, Gol 9414, ILS. 9414, tráfego avistado, vento variável 4 norte. Reporte externo, baixar para lá. Trataremos externo. Gol 9414, como recebe a torre? Alto e claro. Testando, Gol 9494. 9494, livre pouso, pista 10, vento calmo. Vento calmo, 10, livre, Gol 9494. Está autorizado o rotor do abacaxi na minha escuta permanente. Dá um de abraço. Quero quase lavagem para o pushback. 251-133-95, Gol 1759. Salvador Urbano 649, solicita autorização para táxi, 46 a bordo, 3 horas e 11 de autonomia, perna com fim. 49, segue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 1008. Taxa autorizado Índia e Alfa, no ponto de espera da pista 10, Torre 1, 1895, Urbano 649. Azul 2704, após a aeronave da Bolívia retaguarda, está autorizado puxa 01, no chão táxi. Após a passagem da aeronave da Goa retaguarda, está de curso na 01, no Maracá, 2704. Gol 9414, solo 148, táxi à direita, 219 solo. 219 à direita. Solo, gol 9414, livrou na pescada. Gol 9414, segue via Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07. Gol 9414. Solo é o Golf Info Alfa, na posição meia dúzia, reboque encerrado, considere que está livre, bom dia. Golf Info Alfa. Obrigado. Salvador Banquia, zona 649, ponto de espera da pista 201. 649, autorizado a linha e decolar pista 10, vento calmo. Autorizado a linha e decolar pista 10, zona 649. Salvador, muito bom dia, tá 3230, Centro da Lima, cópia Recife. 3230, Salvador Recife, 330, o nível autorizado via rota, decola da 190, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 1208, controle, acione 5427 no transponder. Autorizado Recife 330, via rota do plano, decolada 10, curva à esquerda, descida Puca, transição Caju, transponder 5427, controle 208, está na posição 04, está na 3230. Obrigado, sem profissionamento. Câmara. Controle 220, decola 52, controle 208. 1208, gol 1649. Controle Salvador, bom dia, gol 1649, passa 1600 metros. Sael. 649, bom dia, contato radar na decolagem. Mantenha nível de voo 360, via saída da El. Nível de voo 360, via saída da El, gol 1649. Segue via Índia e Alfa, no ponto de espera da 10, Torre 1, 1895, QNH 1008. Segue via Índia e Alfa, ponto de espera da 10, na ponte 2, a sua identificação desse mantenimento de voo 050 via chegada mar e ajuste 1098. 150 via mar, 08. 050. 050 via mar. Azul 2704, autorizado alinhar e decolar 1-0, vento calmo. Vídeo alinhar e decolar da 1-0, vento calmo, 2704. Diga. Está liberando a rota da Locatista, atualizada pronto de cara em Brito. Autorizado, está me de abraço. Autorizado, abraço. Pinas 300, autorizado, via Pesulo 1-0. Decola da 1-0, primeira curva.